me dê a mão. Quero te ajudar a levantar do chão. Não importa o teu passado, pra tudo há perdão. Pois pra recomeçar depende de querer. Pra que ficar lamentando o passado? Não adianta mais. Não existe uma pessoa que não errou demais. Qualquer um está sujeito o que há de fazer. Deus não te olha acusando, mas olha com amor. Pois quem morre numa cruz pra ser seu salvador, o que mais precisaria te provar? Mas o errar é do homem com certeza, mas o perdoar vem do alto com seu sangue, vem nos limpar. Vem pra Cristo, vem agora, vem recomeçar. Lamentando o passado, não adianta mais. Não existe uma pessoa que não errou demais. Qualquer um está sujeito o que há de fazer. Deus não te olha